que eu não queria, mas não tinha escolha. Obedecia, fazer o que não vou dormir com a barriga vazia. Tinha que encarar a realidade, um barracão na periferia da cidade, com esgoto que escorre a céu aberto. Armas, drogas, crimes estão sempre por perto. Com a infância triste e suja, longe da escola, perto do álcool, do crime, das drogas. Aos 16 abri o meu primeiro negócio, uma boca lá na 5 da Ceilândia Norte. E o lucro veio de repente para me manter de pé. Sentei o dedo em muita gente, eu não queria saber. É, não tinha dó, já era temido e respeitado como o rei do pó. A pressão de sangue aumentava o meu território. Vender drogas na quebrada, esse é o negócio. Vender drogas na quebrada, esse é o negócio. Então, a noite tá bonita, tô encostado no portão, só de boa observando o movimento. Alguém me dá um toque de um opala que se aproxima em baixa lenta, um opala preto rebaixadão, que eu conheço muito bem, é da galera da expansão. Há tempos nós disputamos o território, no rosto deles eu vejo ir e muito ódio. Vieram pra arregaçar, mas eu também já fui lá, fiz o arregaço e depois saí fora. Agora chegou minha vez, tento correr, já era o bote. Eu tô suando com a boca seca, eles me jogaram, que treta. Muita gente me olhando com a cara de assustado, vendo os meus dias de rei descerem pelo ralo. Minha mãe vem encostar pra ver seu filho fuzilado com rajada de PT. Jaqueta e bermudão, na cintura um oitão. Então é que não adiantou, do opala a fumaça foi só o que restou. Tem um PM tá olhando pra mim, parece tá gostando aí, só falta rir. Tá encostando alguém com a Bíblia na mão. Eu acho que esse cara tava com a razão, véi. E como eu dei risadas, dizendo que esse papo de crente era piada. Agora aqui, jogado nesse chão, copando sangue, tremendo com a mão. Eu não consigo admitir, não consigo suportar. Vem meu sangue escorrer e minha mãe a chorar. Lágrimas, sangue se misturam em um só. É de dar pena, é de dar dó, mas o crime é assim, te engana e te faz delirar. Depois te abandona e joga nesse lugar. Te joga nesse lugar, irmão. Tudo que eu vivi foi